É o convite pra essa dança. A noite é uma criança. A gente não se cansa, nosso corpo balança. Só um black encanta. Menina de trança, linda lembrança. Há muito tempo queria te encontrar. Sair por aí, curtir, dançar. Luzes do luar, troca de olhar. Corpo suado, ninguém quer parar. Estação verão, a noite é nossa. Viva o momento, esqueça das horas. Viva a fantasia, a sintonia. Um brinde à vida, que coisa linda. Na mesma atmosfera, vibe de paquera. Curta essa festa, viver é o que resta. Na vibe de paquera, curta essa festa. Mesma atmosfera, viver é o que resta. Vamos dançar nesse baile a noite toda. A noite toda. Noite luarada, mente iluminada. Salve família, firmão, tô na casa. Bem estiloso como jazz refinado. Gelo de coco, uísque importado. Só nós sabemos como estamos felizes. Só mesmo o tempo pra curar cicatrizes. Como se fosse a primeira vez. Quero festejar, brilho do luar, encanto no olhar. Se permitir, deixar fluir. Se divertir, melhor está por vir. Momento, essa magia, dançando juntinho na mesma batida. A mágica do amor, viva pra sempre. Uma noite estrelada, te dou de presente. Bora curtir porque o tempo voa. Vamos dançar, meu bem, a noite toda. Na vibe de paquera, curta essa festa. Na mesma atmosfera, viver é o que resta. Na vibe de paquera, curta essa festa. Na mesma atmosfera, viver é o que resta. Vamos dançar nesse bar.